Movimento lento, perdendo o sentido. Feio, tá bonito, enterrado, nunca ele quer ser alguém. Na mente eu consigo, na real, tá frito, verso colorido. É bad trip, vindo esse não tá bem. Corda no pescoço, roxo, comprimido. Falso compromisso, essência, tá no lixo. Quem não tá, hein? No silêncio, vive nada contra isso. Mas só lembre disso, carpe diem. Não é fugir do éter. Baladas viral, tempestade, hein? Tem raio demais caindo no mesmo lugar. Nessa cidade, onde foi a divindade. Só raio em pé na noite. Sol é apelido pra quem se perdeu por hoje. Alegre numa noite, bebê durante o dia. Do que vale drogas coloridas pra uma vida cinza. Sobre suas atitudes, até o teto tá de luto. Quero ver a mãe tranquila sabendo sobre isso tudo. Cafeína, nicotina que te livra da rotina. Faz mal tal com cocaína que é vendida nas esquinas. Que álcool foi liberado, canhamo foi censurado. Desses dois, quem mata mais é quem mais dá grana. Ainda é marginalizado, consumo até contra o TED. Enquanto a indústria ainda lucra, enchendo seu cu de remédio. E as drogas mais pesadas não aliviam sua carga emocional. Igual um doce, não disfarça a vida amarga. Movimento lento, perdendo o sentido. Feio, tá bonito, enterrado, nunca ele quer ser alguém. Na mente eu consigo, na real, tá frito, verso colorido. É bad trip, vindo esse não tá bem. Corda no pescoço, roxo, comprimido. Falso compromisso, essência, tá no lixo. Quem não tá, hein? No silêncio, vive nada contra isso. Mas só lembre disso, carpe diem. Não é fugir do éter. Quem vende o comprimido para o que compra o medo. Cérebro comprimido aos 15 logo cedo. Quem perde os pertences quando o pó convence. É triste a dívida da bicicleta. Não é igual do Rush com a Mitch. Pra quem não cuida com isso, mantém seu juízo omisso. No fim acabar com vários furos. Eu sou um de cristal que bate forte como Chris Brown. Ramelam depois me culpam, eles dizem que fiz mal. Diz tchau. Mas antes que te mate nada, será mais irônico que ateu com água batizada. Eu tô careca de saber que sou careta, né? Mas o óculos que eu uso não é pra esconder careta. Tiro onda, tiro brisa como o verão da lá. O meu nome é bem comum, mas vocês nunca verão na lata. Movimento lento, perdendo o sentido. Feio, tá bonito, enterrado, nunca ele quer ser alguém. Na mente eu consigo, na real, tá frito, vê só colorido. É bad trip, vindo esse não tá bem. Corda no pescoço, roxo, comprimido. Falso compromisso, essência, tá no lixo. Quem não tá, hein? No silêncio, vive nada contra isso. Mas só lembre disso, carpe diem. Não é fugir do Éden.